bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os críticos de coisa nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Dez. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E hoje a gente vai falar sobre filmes de heróis. É, depois de uma hora e meia falando merda, queimando pauta e falando mal dos outros e dando dica de primeiro encontro, a gente finalmente vai começar a refletir sobre a nossa pauta aqui, pensando em quantos filmes de heróis são necessários para construir um porta... Como é que é, Thiago? Que fala? Aeroporto-aviões. Isso, aeroporto-aviões da SHIELD, que aparece do nada no meio do filme pra salvar todo mundo. E, então, aqui quem fala é Matheus Dess. Cara, quem deixou o Matheus escrever o título da pauta? Aqui é novamente o Thiago. Não, sério, para. Oh, vai ficar faltando só... Embora. Sobe a música. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, se o Thiago Viana me permitir seguir a pauta finalmente, eu queria jogar a dúvida aí pra mesa de que o seguinte, filme de herói é um gênero, é um nicho, ou é o quê, assim? É, de acordo aí com a nossa bibliografia do episódio que ninguém leu, que vocês acham aí? Caralho, o Matheus tá muito momento. Amargo, mais amargo que o comum. De cagação de regra. Tá total. Quase uma... Pois é, falou tudo agora, Thiago. Então, finalmente, depois de 1 hora e 14 minutos e 25 segundos de queimação de pauta, falação mal dos outros e dicas de primeiro encontro, a gente finalmente vai começar a refletir aqui e tentar achar uma resposta para a pergunta: com quantos filmes de heróis se faz um América. Um quê, Thiago? Que fala? Fala sua canoa mesmo. Um aeroporto-aviões da SHIELD aparece no final do filme pra salvar todo mundo do nada. Aero canoa da SHIELD. Aero canoa, é isso. Mas antes de tudo, queria jogar aí pra mesa a pergunta, né? No momento aqui de reflexão, vocês acham que filme de herói, ele já é considerado um gênero? Será que ele é um nicho ou o que, assim? É muito complicado. Eu posso começar falando? Eu posso... Demorou. Eu acho que eu sou a pessoa mais... Tu é o Ben Affleck da DC do CCN Cast. Oh, tu vai salvar tudo. Quem dera. Tá, não, eu só ia falar que eu acho que sou a pessoa mais preparada, que mais entende de cinema aqui no site pra falar desse assunto. Só pra mostrar, né, o quanto a gente estudou sobre gêneros e tudo mais. Mas eu acho que filmes de herói, eles estão se tornando um gênero. Eu não vou colocar assim do ponto de vista técnico, nem da carteirada sobre escolas de cinema e etc. Eu acho que o motivo disso acontecer, de filmes de heróis se tornarem um gênero, é mais pelo simples e puro fato de que quando você vai assistir o filme com o seu amiguinho, o seu brother, geralmente as pessoas... fazem um convite de, vamos ali assistir aquele filme de herói, aquele filme do Capitão América. Assim, esse tipo de filme, ele se enquadra mais em filmes de ação, na verdade. Mas as pessoas não se referem a eles como filmes de ação. Elas chamam de filmes de herói, simplesmente. Mais que isso, né? Elas não só convidam as outras pra assistir aquele filme de herói. Elas falam, nossa, hoje à noite eu queria assistir um filme bom de herói. Então, já virou mesmo um jeito de falar, uma coisa que as pessoas têm vontade de assistir um filme de herói, com as características que tem um filme de herói. Acho que quando a gente fala filme de herói, a gente pensa naqueles palhaços vestidos de com roupas coloridas, superpoderes ou não, mas assim, a gente tem específico na cabeça o que é um herói, né? Mas se você for parar pra pensar, o protagonista de um filme de ação não deixa de ser um herói, sabe? Sim. Ali dentro daquele universo. Exatamente. Só que o fato dele tá virando... Eu até concordo que ele começou como nicho. E o Thiago falou bem, comentando que ele tá virando um gênero. Porque os gêneros, com o passar dos anos, os gêneros foram aumentando, né? Começou com pouca coisa e foi cada vez aumentando mais. Então eu acho que a gente vai chegar a um ponto que sim, que ele vai virar literalmente um gênero. É engraçado, né? Porque se a gente for parar pra pensar, tem alguns gêneros de filme que... foram mais famosos em determinadas épocas, né? Que eles explodiram mais em determinadas épocas. Então tem o ficção científica mesmo, né? Que estourou lá na época da Guerra Fria e tal, que era sensação. Na verdade, estourou no final da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, assim, né? E aí vira sensação e tal. Tem o lance do faroeste, né? Tanto o faroeste americano quanto o faroeste italiano, que depois que fica muito forte ali, né? Também em uma determinada época e às vezes a gente pode estar aí se deparando com o nascimento realmente de um gênero, né? Porque se a gente for parar pra pensar, assim, imaginando uma viagem no tempo imaginária, até começar a época dos filmes de faroeste, não existia o gênero faroeste, né? Tinha um ou outro filme. Exatamente. Dos caras se atirando no deserto, e daí chegou um momento em que você tinha tanta coisa feita daquele jeito que ela passou a ser considerada um padrão, né? Então acho que a gente pode até... numa cagação de regra suprema aqui, dizer que um gênero eles fazem através de um padrão, né? Mais do que um nicho, assim. O que você tá falando é legal porque é exatamente o que tá acontecendo agora, sabe? Porque os filmes de faroeste antigamente, nada mais é que filmes de ação que aconteciam no Velho Oeste. E aí acabou virando um gênero mesmo. É exatamente isso que tá acontecendo, assim. Porque um filme se divide em vários gêneros, né? Um filme não é exclusivamente de um gênero só, geralmente. É verdade, então, apesar dos filmes de heróis terem um pouco de comédia e tal, ele, no seu cerne, é de ação, né? E é um filme de ação que tá virando um gênero super-herói, assim como aconteceu com o faroeste. É muito louco você parar pra pensar nisso, assim. E, assim, o Thiago Viana vai até me acusar agora de decenautismo, mas eu propus essa pauta justamente pra falar mal da Marvel, né? Que fez tanto filme igual que a gente tá considerando um negócio um gênero agora. Fez tanto filme igual que agora tá enchendo o bolso de bilhões, né? E assim, sim, você tá aí tentando correr atrás, né? Tanto é que os Vingadores 3 já é o filme que vai ser o filme mais caro da história. Olha aí. Que louco. Eles estão investindo bilhões. E geralmente eles investem milhões. Eles estão investindo bilhões no Vingadores 3. Tomara, né? Então, só pra você ver o tamanho. Sair independente o tanto da tela, né? É ruim porque a própria Marvel tem um bocado de filme ruim, né? Vamos combinar. Mas assim, uma parada que tá dando muita grana, saca? Então eles não vão... eles só tende a crescer, entendeu? Pelo menos no momento que a gente tá, até estagnar, só tende a crescer. Tanto é que provavelmente esse é o ano que mais vai sair filme de heróis, né? Desde quando começou essa loucura. Ainda falando desse assunto dos gêneros, né? Vocês acham que, assim, isso é uma pergunta vindo de uma pessoa que não entende muito, muito de cinema e tal. Vocês acham que... eu tô perguntando no grupo errado, velho, que... Tá, mas vamos só fazer uma suposição aqui. Fingi. Sem nada muito, muito sério e tal. Vocês acham que, com o passar do tempo, essa questão de gênero, ela vai ficando mais superficial? Do tipo, lá no começo do cinema, aquela coisa toda, tinha aquela parada mais, pelo menos assim, pelo que eu vejo, né? Que fazia mais sucesso filme noir, filme com suspense e tal. Filmes com um conteúdo mais interessante, sem tentar ser babaca. E com o passar do tempo, pelo que vocês estavam falando, veio tipo faroeste, e aí depois meio que nos anos 80, 90 veio essa pegada de filme de brucutu, e agora a gente chegou no auge que é filme de herói. Será que é meio que uma escada que a gente tá só, sei lá, o cinema ele tá só descendo assim em direção ao fundo do poço? Vocês acham isso também? Porra! Vocês também acham isso? Com essa visão pessimista que a gente encerra o CCN Cast as nossas vidas. Mas não, assim, você acabou de jogar duas coisas na mesa. Então, você jogou duas coisas na mesa. Assim, primeiro é se os gêneros vão se banalizando, né? Que foi a primeira coisa que você falou. Eu acho que sim, porque tanto é que os gêneros mais comuns, que são os que nasceram lá atrás, principais, assim, que você pode, sei lá, chutar que é comédia, ação, terror, esses que são mais genéricos, assim, mas que no surgimento fazem muito sucesso, hoje em dia você vê como eles são banais, entendeu? Como falta conteúdo nos terrores, quanto como a comédia é fraca, como discordo. A ação é... Eu também discordo, na verdade. Puta, sério? A gente pode fazer uma, pegar uma lista das 15 últimas comédias, terrores e ações e ver qual foram os melhores, velho. Quantos foram bons, terror, véio? E comédia, que principalmente terror, tá ficando tão banal e tão, assim, superficial. Mas eu acho, ponto de... mas eu acho que... Exatamente, sim. Eu acho que pra cada um filme bom, a gente tem 5 filmes ruins, velho. Eu acho que a gente tem um problema muito... muito terrível de achar que tudo que é comum é ruim e tal. E a gente deixa de pensar que não é só o que tá nos cinemas que é feito hoje em dia. A gente tem uma produção de filme muito grande. Então, pra cada filme bom ter 5 ruins, a gente já tem mais filme bom com esses do que a gente tinha há 50 anos atrás. Porque há 50 anos a gente não tinha esse tanto de filme. Eu acho que é até elitista falar isso, que é a banalização do cinema. Eu acho que é porque o cinema tá sendo muito mais acessível, muito mais comum. Então, pessoas de outros níveis conseguem fazer um filme, conseguem ir assistir um filme. Então, tem mercado pra isso. Mas não quer dizer que os filmes sejam piores. Não, eu acho que daria pra colocar isso assim, mais na questão de Hollywood, então, né? Sim, porque, realmente, se você olhar pelo globo inteiro, vai ter muita coisa boa. Isso que a Carolina falou faz muito sentido. É, não, isso é verdade. É mais o que chega pro povão, né? Eu não falo de banalização, tipo, falando como se fosse uma coisa ruim, não. Porque eu gosto dos massa velho, assim, gosto do Tony Stark falando, eu também era seu amigo e tal. Mas, então, assim, eu acho que é banalização nesse sentido de volume também, né? Porque eu não tenho certeza se há 50 anos atrás saía, tipo, sei lá, mais filme de... Imagina o tanto de ficção científica merda que saía naquela época pra gente ter um Godzilla, pra ter um Planeta dos Macacos, um 2001 hoje em dia, né? Eu concordo muito com vocês quanto a um posicionamento de que vocês falaram que é coisa do mercado e tal. Porque assim, eu acho... Eu não tô falando que isso é ruim, tá? Eu gosto de ter muitos filmes. A gente trabalha com isso hoje, né? Assim, no blog. Então é legal ter muitos filmes e ter muita produção. Mas eu acho que antigamente, quando a pessoa fazia um filme, tipo, era tão mais difícil fazer um filme antigamente que a pessoa colocava todos os recursos que ela podia ali, entendeu? Colocava todas as forças que ela podia naquilo pra fazer aquilo funcionar. E o que a gente tem hoje em dia... Não, o que a gente tem hoje em dia é nego que faz filme comercialmente pra ganhar um retorno de grana e nada além disso, saca? Eu não acho que seja uma coisa errada, entendeu? Mas eu acho que sim, eu acho que banaliza um pouco o mercado, mas não tô falando que é ruim, sabe? Não tô falando que filmes de comédia romântica bobos não deveriam existir. Não, deveriam existir sim, mas eu acho que antigamente quando o cara... Alguns não. Despendia todo... tá bom, alguns não. Mas quando o cara despendia todo o tempo e grana que ele tinha, e que quando era muito difícil fazer um filme, tinha muito mais amor envolvido do que tem hoje, entendeu? Mas a questão... Isso, de certa forma, é uma banalização. Mas a questão assim, que o Thiago colocou pra gente foi se os filmes estão caindo, descendo uma escada... E as nossas vidas vão ficar lá embaixo, junto com o cinema, e a gente vai olhar pra cima e pensar, por favor, me ajuda. E eu acho que não é assim, sabe? Apesar de... Não, eu também acho que não. Sim, sim, não. Acho que isso eu vou até reiterar, eu vou trocar o que eu disse. Acho que isso tem mais a ver, na verdade, com Hollywood. Eu não acho que isso seja pro cinema inteiro, né? Eu acho que eu vou até tirar o que eu disse, ó, tô tirando, gente. Por favor. Todo ano a gente tem muito filme foda saindo, entendeu? Eu acho que o cinema não tá regredindo. Mas o volume tá aumentando bastante. Mas assim, quanto à qualidade, a gente tem muita coisa boa saindo, com certeza. E assim, eu acho que isso sempre existiu, assim, sempre foi o apelo maior do dinheiro, né? A gente tem aí dois caras fodas que são o Woody Allen e o Hitchcock, que é considerado um gênio, que são caras que fazem coisas ótimas, mas são extremamente comerciais, assim, né? Os caras faziam o filme pra ganhar dinheiro, né? Por melhores que os filmes deles fossem e tal, você pode considerar o Hitchcock um deus, mas ele era um deus que precisava pagar a conta, né? Que era um cara que tinha que fazer filme filme popular pra ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente só tem mais acesso aos filmes, então a gente conhece mais filmes do que o pessoal naquela época. E hoje em dia são feitos mais filmes que naquela época também. Então a gente tanto tem mais filmes sendo feitos, quanto conhece uma maior porcentagem desses filmes que estão sendo feitos. E assim, tanto que eu acho que se for, não sei, não tô por dentro disso, mas eu acho que se você for pegar esses, sei lá, pegar um podcast que fala sobre cinema de um nicho X de tal região do mundo, sabe? Pode ter uma galera que tá falando assim que, nossa, o cinema nunca esteve tão bom quanto hoje em dia e tal, porque é a realidade deles, assim, a gente é muito pautado por Hollywood também. os filmes que chegam pra gente hoje, os filmes de 50, 60 anos, eles são os filmes que ficaram pra posterioridade já. Sim, a gente esquece isso. Os filmes ruins foram esquecidos. E daqui a 50, 60 anos, provavelmente os filmes que vão ficar pra eles são os filmes bons. Os filmes que, sim, a gente acha que são bons. E os o filmes que marcaram a gente de alguma forma. O pessoal vai falar assim, ué, mas como é que tem Capitão América 2, mas não tem Capitão América 1? Vai ter que pesquisar. Né? Como é que não tem o Vin Diesel, o Caçador de Bruxas? É, justamente. Mas aí eu digo assim pra vocês também, que eu acho que o... Voltando na pergunta do Thiago, que ele fez uma hora atrás e a gente ficou falando água, eu acho que é um negócio meio cíclico, assim, sabe? Cada gênero, ele fica mais forte na sociedade, que numa época que a sociedade precisa mais desse gênero, sabe? Acho que é tipo o que dá pra falar, assim, do surgimento dos super-heróis lá durante a Grande Depressão, né, dos Estados Unidos, que a gente precisa de criaturas que sejam super-humanos, que sejam muito mais, sejam o nosso melhor, e aí surge o Superman, né, que é o quê? Que é o melhor da humanidade, menos o Superman do Zack Snyder, que é o pior que existe na humanidade. Mas assim, e eu acho que é um negócio meio cíclico, assim, sei lá, daqui a pouco a gente não vai estar mais tão ligado em filme de super-herói, do mesmo jeito que há uns anos atrás o pessoal já não estava mais tão ligado em filme de faroeste. Mas hoje em dia, por exemplo, quando sai um faroeste, tirando os faroeste que ninguém sabe, nunca nem ouvi falar, esses faroeste que quando sai um faroeste blockbuster absurdo, igual Oito Odiados, por exemplo, é um negócio super celebrado, assim, né? Então eu acho que é um negócio meio cíclico, assim, sabe? Tem um momento de pico e daí tem um negócio de ir até chegar algum momento em que essa parada vai voltar. E, tipo, no começo dessa década a gente teve muito o tal do neo-noir, né? Que era o noir meio que revisitado, assim. Então eu acho que Mas mesmo assim, quando o filme se repete, quando acontecem esses picos, por exemplo, dos Oito Odiados, que foi um filme foda pra caralho, a gente não tem 50 filmes nascendo em volta dele de faroeste também, tentando recriar, entendeu? Então, a gente saiba, né? É isso que eu acho. O que chega pra gente, eu sei, mas, porra, mas a nossa realidade é o que chega pra gente, né? Se a gente for fazer uma pesquisa de tudo que sai no mundo, eu acho que a conversa seria outra agora. A gente nem sabe se, sei lá. Eu acho que sim, eu respondendo a pergunta do Thiago aí desde o início, agora com resposta direta, eu acho que sim, eu acho que o gênero acaba se banalizando por causa do volume, porque sai tanta coisa que chega uma hora que satura, e aí depois volta, igual você tá falando. Mas eu acho que o cinema não, entendeu? Eu acho que o cinema em si não tá em queda, mas os gêneros eu acho que sim, eu acho que eles acabam chegando num ponto comum que chega uma hora que satura e banaliza. Tá, então assim, eu não achei isso aqui na pauta, eu vou aproveitar que o Matheus inclusive até falou aí. Fez uma pauta meio merda, assim. Cala a boca. Fazer outra pergunta aqui, já que essa pergunta foi tão bem aproveitada. Vocês acham que os filmes de herói, eles vão ter algum futuro? Eles vão sobreviver há muito tempo? Ou eles... vocês acham que esse tipo de filme, esse gênero, né? Tem algum futuro? Já colocando aqui a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão cansar, porque esses filmes estão começando a ficar muito repetitivos. Vai acabar ficando sem novidade se os estúdios não mudarem, né? O jeito como eles estão fazendo os filmes. E eu já... Não agora, né? Assim, a gente tá falando agora, o último filme que teve foi o Batman vs Superman, né? Amém. Que a gente foi assistir e, putz, tava a sala lotadíssima e pessoas indo, assim, o filme quebrando recordes, mais recordes de bilheteria. Porque teve essa bilheteria alta, mas eu vi algumas notícias, não sei se já mudou, que o filme não conseguiu se pagar. Porque ele caiu muito... pelo que eu vi, acho que eu posso até abrir o Mojo aqui agora pra ver, mas pelo que eu vi, ele já tava nos 700 milhões, então, ó, total lifetime. Doméstico ele fez 273, aqui ó, mundial, ele fez 723 milhões até agora. Custou 250 milhões. Ah, então isso pode... Mas isso sem contar a publicidade, né? Ah, tá. E pode dobrar esse valor. Mas eu acho sim que ele já se pagou. Ele vai se pagar. Porque, assim, por mais que... Tem muita gente falando mal do filme, por mais que as pessoas falem mal do filme, as pessoas querem assistir, entendeu? Porra, é o Batman vs Superman, não tem como você ignorar, assim. É a trindade no cinema, né? É assim, eu acho que chega uma hora em que o nego tem que se reinventar, sabe? Então a gente passou aí, desde 2008, né, que foi criado Marvel Studios... A gente tem vários, a gente pode colocar quase uns 20 filmes da Marvel de 2008 pra cá, e foi o quê? Foi a Marvel que criou, assim, né? Foi quem estabeleceu o negócio de filme de herói, porque antes disso, antes de Homem de Ferro, a gente tinha lá um filme pingado de vez em quando, que era porque os estúdios não queriam devolver a parada, né? Então tem, se passar 5 anos sem fazer um filme, eles têm que devolver. E daí, em 2008, cria Marvel Studios e lança o filme do Homem de Ferro. De lá pra cá, a gente tem tido muito filme, cara. Muito filme de herói. A gente chegou numa... Antes da DC entrar nessa história, a Marvel faz 2 filmes de herói por ano, né? Então foi o que estabeleceu a parada como gênero e criou o que a gente tava discutindo lá atrás, que era de criar um padrão. Então eu acho que chega uma hora que eles têm que se reinventar, assim, não. Tipo, peraí, não dá mais pra ser um filme de risadinha, de ter um momento sério que vai ser quebrado por uma piadinha, que vai ser um heróizinho contra um malzinho e que vai acabar tudo bem no final. Ah, pois não, é, mas então, aí, tá. Aí tu não acha que de 2008 pra 2016, os caras, inclusive, vamos incluir aí também 2017, porque já deve ter muita coisa pronta, né? Muito roteiro pronto. Você não acha que, tipo, já não era pros caras terem feito alguma coisa diferente? Tipo, mas aí que surge o problema. Deixa eu complementar. Eu acho que porque... fizeram. É, fizeram porque... com Capitão América 2, né? É, porque daí eu acho que a Marvel... Capitão América 2 não é o cúmulo da reinvenção, né? As coisas do roteiro, os padrões de roteiro são mesmo, assim, só não é um filme tão piadista quanto os outros. Mas... Ele é o primeiro filme da Marvel que não é padrão Marvel, assim, é o que eu acho. Não, mas os filmes de roteiro são os mesmos, Matheus. Ele só não é piadista, cara. Eu não acho. Eu acho que ele não é um filme piadista. Eu acho que ele é um filme que faz o mínimo pra se levar a sério. Eu acho que ele é um filme que traz uma discussão maior, né? Principalmente lá pros Estados Unidos, que é a própria discussão da Guerra Civil, né? Que a gente vai ter daqui a pouco no cinema, que é o lance da segurança contra a liberdade. E, assim, é um filme que consegue ser profundo mesmo sendo um filme da Marvel, que era uma coisa que a gente nunca tinha acontecido no planeta Terra. Então, eu acho que mudou. Inclusive, eu acho que Guardiões da Galáxia, apesar de ser o oposto, é também um filme que não é padrão Marvel, porque é um filme de comédia com super-heróis. Do mesmo jeito que o Capitão América segue a linha lá do Batman do Nolan de ser um thriller de ação com um cara fantasiado, assim. Eu acho que essa... Essa mudança já começou. Eu já concordo. Só que eu acho que ela não é brusca, entendeu? Nisso eu já concordo um pouco com o Thiago, porque eu acho que... Então que, casa assim, com a ele, fórmula... barraco. Cara, a fórmula que a Marvel tem, que você até falou agora há pouco, né? Que é sempre essa coisinha do... Tem que ter o vilão, tem que ter o personagem que vai se dar mal no começo e mais pra frente vai, sei lá, só sapatear na cara das inimigas. Porque, nisso, o próprio Guardiões da Galáxia se encaixa. Ele só é um pouco mais comédiazinha do que os outros. Mas já o Capitão América 2, ele foge um pouco dessa fórmula. Mesmo ele tendo o espírito Marvel, né? Que é as piadinhas, não se levar tanto a sério, ele foge um pouco porque ele, primeiro, né? Ele Pera, já qual não que tem você tá falando? Capitão América 2. Não, mas o Capitão América 2. Capitão América 2. É, se levar a sério pra porra, que é o Soldado Invernal. Isso, então, mas, tipo, ele não é... Ele ainda tem aquelas piadinhas, ele ainda tem aquele espírito brincalhão, tipo... Ainda tem aquele lance do Steve com o Falcão. Tipo, que aquelas tiradinhas, aquelas sacadinhas que os filmes da Marvel têm, que... É tipo assim, a situação é realmente... É pra se levar a sério, mas que, no fundo, né, tipo... Todo mundo age como se fosse só uma brincadeirinha, só uma terça-feira. E aí que foge, só pra terminar, eu acho que o que ele muda, né, entre os outros filmes da Marvel, é que ele não tem um vilão específico, só isso. E aí acaba que, entre aspas, muda, né, um pouquinho dos outros filmes. Porque ele é um filme bom, porque ele tem uma... A gente veio de Capitão América 1, que é um filme... Que é um filme bem merda, né? Então, não é que ele se reinventou, é que ele é um filme bom. Ele é um filme que achou que o Matheus falou, ele se leva a sério. Mas eu não acho que ele seja uma completa reinvenção, assim, porque tem uma coisa que eu aprendi... Não, peraí, deixa eu completar. Que teve uma coisa que eu aprendi nesses anos de publicidade e tecnologia que eu trabalho, é que, cara, as pessoas só se reinventam quando o padrão tá muito saturado, entendeu? Então, assim, ninguém pensa amanhã e fala, porra, vou fazer um filme de herói foda, completamente diferente, completamente... Não, velho, eles só se reinventam quando tá tudo ficando muito igual, tudo ficando muito chato, e aí tá baixando bilheteria, tá perdendo grana, e aí eles começam a pensar em se reinventar. Então, assim, com o que o Thiago tava falando lá de filmes de herói futuro, cara, eu acho que dos próximos 2 anos, por exemplo, não vai cair. Porque a gente tá alcançando um pico, assim. Tá, eu acho que vai ter muita coisa que o nego quer ver. Mas... Porque eu acho que daqui a 3 ou 4 anos vai começar a cair, entendeu? É isso que eu tava falando, que depende do que você considera futuro, assim. Eu acho que a curto prazo, não. Vamos pegar futuro como esse lance de ter filme programado até 2020. Vamos estabelecer assim. 2020, pode ser? A gente tá em 16. 4 anos. Isso. A primeira coisa que eu acho muitas coisas, tenham calma, mas a primeira que eu acho é que a Marvel não inventou o padrão, um cara que tá todo mauzão lá no começo, aí rola alguma coisa, ele salva todo mundo de um inimigo, e aí fica tudo bem no final. Isso acontece... Ninguém falou. Também não falei isso. Eu falei mais ou menos isso. Vocês falaram isso. Eu não falei que a Marvel inventou. Falei que é um padrão que é muito... Não, eu também não falei que ela inventou. É um padrão que a Marvel segue. Falei que o padrão era da risadinha. Falei que a fórmula da Marvel era a risadinha. Todo mundo com panos quentes. É um padrão que a Marvel segue, mas não é só a Marvel que segue e não é só o gênero de super-herói, eu vou chamar de gênero. Não é só isso que segue, entendeu? Eu acho que é uma coisa normal dentro do cinema. E eu acho que o cinema, como todo, deve se reinventar disso. A segunda coisa que eu acho é que vai cair, sim, a procura por filme de herói. Porque eu já vejo isso acontecer. Eu já vejo muita gente que deixa de assistir os filmes de herói porque tá sempre a mesma coisa. E eu gosto muito de filme de herói. Mas eu acho, assim, que de vez em quando me dá um desânimo, sabe? Tipo, outro filme que vai ter um cara, aí ele vai lá e vai salvar todo mundo. Aí tem uma mulher que fala meia dúzia de palavras. E talvez tenha um negro, mas provavelmente não. E tá chato, na verdade. E eu acho que dura uns 2 anos aí, mas não, mais que eu isso, eu acho bem difícil. Eu acho que os filmes até 2020, eles vão se pagar. Mas eu acho que depois eles vão precisar inventar coisas novas sobre heróis. Eu acho que as pessoas vão continuar indo assistir filmes de herói. Mas depois desses 4 anos... Não vai ter mais espaço para fazer o que eles já estão fazendo. E considerando isso que vocês falaram, e esse lance que a gente falou já de tentar determinar o que é característica do tal do gênero de super-herói, do padrão Marvel de qualidade, vocês não acham que a própria Marvel tá correndo atrás disso? Porque assim, eu gosto muito da DC, mas eu confesso que a DC tá só correndo atrás, sabe? Quem tem o poder de mudar as coisas, nesse caso aqui, é a Marvel. E vocês não acham que Guerra Civil tem o potencial de mudar esse panorama, assim, considerando que ainda não foi feito nesse gênero um filme que você escolhe um lado e que o vilão é o... não tem um vilão, né? Tem só o antagonista, que é o cara que tá defendendo uma coisa que é contrária à sua, assim. Vocês não acham que esse filme já tem um potencial, assim, de chegar perto, de estabelecer um novo padrão, assim? De dizer assim, tá bom, vamos parar de fazer heróizinho contra vilãozinho com piadinha do Tony Stark sarcástico e vamos tentar fazer outro tipo de trama, né? O que vocês acham? Eu acho que tem chance, mas isso só vai acontecer pra esse filme porque a Marvel, ela preparou o terreno, né? Ela meio que com muitos filmes anteriores, apresentou todos os personagens, com exceção de alguns, né? Apresentou todos eles para que hoje, né, agora, exista essa possibilidade de criar um filme só com os carinhas que todo mundo já conhece, que dispensa apresentação, que já tem os seus problemas, que as pessoas também já estão cientes de quais são. Então, assim, eu acho que é uma ideia que porra, espero que eles façam muito bem proveito nesse filme, que seja um puta filme, porque eu acho que eles não vão ter essa chance. Nenhuma outra produtora vai ter essa chance de fazer o que eles têm agora nas mãos, né? Então, tipo, Guerra Civil vai ser tipo a decisão. Se der certo, vai dar certo. E se der errado, acaba o filme de herói, é tipo isso? Não. Eu acho mais só pra essa questão tipo de desse coisa. Filme mesmo. Eu acho difícil prever esse tipo de coisa, porque a gente veio de Capitão América 2, que foi um filme mais sério, mais policial com a trama mais pesada. E aí, de repente, a gente cai em Vingadores 2, sabe? Que é um filme, de novo, bobo, de novo, de risadinhas e de herói contra o vilãozinho. Pior assim. Que o primeiro, inclusive. É, o Capitão América 2 não tem profundidade. Então, assim, calma. O Vingadores 2 não tem profundidade. Então, assim, é pior. É tipo uma montanha-russa, sabe? Não dá pra... É muito difícil de prever. É tipo, assim como o Thiago, eu realmente espero que Capitão América, que o Guerra Civil seja um filme bom e divisor de águas. Porque, por exemplo, o Batman vs Superman tinha a chance de ter sido um filme divisor de águas. Porque são dois personagens que todo mundo conhece, são dois personagens, tipo, sei lá, se brincar, são os heróis mais famosos e não conseguiu, então... Mas aí entra a DC, ela não preparou o terreno. Ela não tinha um... A DC tá correndo atrás, assim como o Matheus falou. A Marvel tem todo um terreno preparado. Mas mesmo com o terreno preparado, ela fez Vingadores 2, entendeu? Então, é por isso que eu acho que é muito difícil de prever, assim. É que nem eu falei pro Matheus, tem que ver pra ver, sabe? É, se pá nós pã, né? Tem que ver pra ver. Mas eu concordo, assim. E eu acho que a única coisa que falta é a Marvel querer sair da zona de conforto dela, né? Que é o que só vai acontecer quando começar a cair bilheteria fudido aí, né? E era isso que eu tava falando dos padrões, entendeu? As pessoas só dão a reviravolta quando cai na zona de conforto, sabe? Isso é assim, todo mercado, né? Não é exclusivo do cinema. E isso é muito complicado. Mas é que entra, porque ela vai ter que sair do padrão dela no Guerra Civil. Assim, a não ser que eles fujam demais, assim, da história do quadrinho. A não ser que surja um novo vilão, né? No isso final do que... filme, todo mundo fica... Que todo mundo se alie pra depois... Depois vir aquela coisa que sempre vem nos filmes da Marvel, né? Que não existe uma luta final, né? Que é só todos os personagens fazendo uma pose e o vilão sofrendo por trás. Aí, tipo assim... Como não tem isso, né? Não existe isso na Guerra Civil, é muito provável que dê certo por esse lado, né? Porque é que nem o Matheus falou, vai ser todos os personagens sem o antagonista, sem o vilãozinho. E assim, é uma mudança no próprio status quo, assim, né? Porque se a gente pegar parte do pressuposto de que o mocinho é o vilão do vilão, né? Que o bem e o mal é só um ponto de vista, um lado vai virar o vilão do outro, sabe? Então, que vem depois disso, sabe? É isso que eu fico pensando, assim, que a Marvel tá com a faca e o queijo na mão, sabe? De dizer assim, pô, então agora o Homem de Ferro e o Capitão América não se dão mais, então não vai ter mais a união dos dois, sabe? Tipo, sabe esse negócio assim de cara, a gente não vai mais lutar só contra vilão, a gente vai ter que lutar contra o nosso brother aqui, sabe? Não, mas então, aí é que volta também pro Batman vs Superman. Que se não fosse, né, o aspecto do vilão, né, de ter o Apocalipse, o Lex Luthor, aquela coisa toda, a luta entre o Batman e o Superman, querendo ou não, por mais que muita gente faça piada, que diga que foi uma saída ruim por esse, aquele motivo, eu acho que foi uma saída interessante. Tipo, a luta do entre o Batman e o Superman ter se concluído por conta do Batman enxergar no Superman algo que ele não via antes, né? Que ele viu que ele tinha uma mãe também, que tinha o mesmo nome da mãe dele, e que com isso o Superman também era um humano, né? Mesmo sendo alienígena, ele tinha um porquê de lutar, né? Ele tinha uma história por trás que o Batman não conhecia e por aí vai, né? Ele não era só aquele cara que destruiu metade da cidade. Eu acho que foi uma boa saída pra uma luta entre heróis no cinema. Eu acho que se a Marvel conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, pô, vai ser sei lá, igual vocês estão falando, se reinventar, né? Ela acabar concluindo de outra forma. Só pra fazer um disclaimer, assim, eu acho a motivação do Batman nesse filme completamente fraca, é a do Superman. Não, tchau. Adeus. Então, eu quase dei tchau a Deus também quando o Thiago tava defendendo. Mas o que eu acho que faz, o que diferencia esses filmes, que você bota um herói pra lutar contra o outro, é que você sai um pouco do... Alguém falou de zona de conforto, acho que foi o Matheus. Você sai um pouco da zona de conforto de botar um vilão, super vilão, que tá querendo destruir o mundo e que todos os heróis querem matar esse vilão, entendeu? Eu acho que botar um herói pra lutar contra o outro com motivações particulares, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante, sabe? Pode ser uma dessas viravoltas aí que os filmes estão precisando, assim. Aí a gente vai ver se a Marvel também vai ter a coragem, né, de matar um personagem no filme. Sim, porque a DC já fez o dela. Fez daquele jeito lá, meio zoado. Matou e voltou no final do filme, né? Mas aí que a Marvel, ela, eu vou até falar uma outra coisa, porque eu acho muito engraçado que filme de herói virou uma coisa tão importante para as pessoas que se criaram sites em volta disso, se criaram notícias, né? Tipo, profissões, pessoas que trabalham buscando informações sobre isso para disponibilizar para as pessoas. Enfim, voltando. E todo filme de herói acaba virando um Dilma versus AS, né? Não, isso começou agora, o clubismo, né? Depois do Batman versus Superman, que as pessoas começaram a se degladiar. Mas aí que tiveram muitas notícias do Guerra Civil. Esse podcast tá quase virando um prévio do Guerra Civil, né? Mas, enfim. Esse podcast é patrocinado por Marvel Studios. Pera, amigo, não. Se a gente conseguisse ser patrocinado não. Pela padaria da esquina. Não baixe nem faça cópias piratas. Obrigado. Tá, olha, então, saíram notícias, né, de que a Marvel ia matar um personagem no filme. Teve isso, né? Eu não sei se tô indo. Ah, lá, velho, mas... vai matar o amigo. Pois é, aí aqui, vai matar o personagem caguei, né? Caguei pra ele morrer. Tipo, esse personagem que apareceu lá aquele velocista que apareceu só no filme, que ninguém dava a mínima e tal pra... E que todo mundo queria que morresse mesmo, que deixaram pra caralho. Mas assim, agora eu quero jogar uma pergunta na mesa. A gente tem o lance de filmes de heróis. Quer dizer, a gente tem esse lance de gostar de ver lutas em filmes de heróis, né? Sei lá, eu acho que todo mundo gosta de ver. Tipo, não, eu acho caído. Dependendo da luta, eu acho caído. Não, então, isso que eu tô falando, assim, ignora as lutas ruins e pensa só em um herói lutando contra o vilão, um herói lutando contra o outro. A ideia disso é muito boa, né? Uhum. Mas aí, a ideia disso é muito boa. Mas aí a gente tem as classificações indicativas dos filmes, que geralmente são filmes PG-13 pra toda a família. Vocês acham que isso tem uma influência muito grande sobre a construção dos filmes? Ou vocês acham que dá pra fazer um filme que seja bom e consistente, com lutas legais, mesmo sendo PG-13, assim? Como é que vocês veem essa classificação indicativa? Posso falar só uma coisa? Fale. Cavaleiro das Trevas do Nolan era PG-13 e tinha o Coringa fazendo um lápis desaparecer dentro da cabeça do cara. Exatamente. E outra coisa, assim... Deadpool, as pessoas ficaram... Deadpool vai revolucionar o filme. Ficaram loucas, o gerente ficou louco quando saiu Deadpool. E assim, é nessas horas que eu fico meio assustado com isso, porque, um exemplo, né, voltando de novo no Batman vs Superman. No filme, a gente assistiu na pré-estreia, né, e aquela coisa toda parece uma arquibancada de jogo de futebol, né? As pessoas estavam torcendo pelo Lex Luthor e xingando o Superman. E eu fiquei, caraca, que é isso? Que tá acontecendo? Assim, as pessoas, elas estão ficando muito malucas por violência. Tipo, no Deadpool, as pessoas, assim, meio que elogiaram o filme porque ele é um filme violento. Tipo assim, qual o motivo de você, um dos motivos da pessoa ter gostado o filme, a violência? Cara, eu não acho que isso é uma coisa muito, assim, não é um ponto positivo em um filme. Tipo, o filme ser 18 mais e... Eu acho que cada pessoa procura uma coisa, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, tipo, 300, por exemplo, 300 é um filme pra você assistir uma violência estilizada e maravilhosamente executada, né? Então, tipo... Mas é porque quando você pensa que o cara tá indo assistir um filme de herói, tipo... Eu acho que tudo bem, né? Ele querer ver umas lutinhas, isso todo mundo vai querer assistir, né? Só que, assim, o cerne do filme de herói é o quê? Tipo, o bem lutando contra o mal, tipo, o herói, né? Deixa eu concluir. É o herói, assim, sendo um herói, né? Tipo, é ele se diferenciando de um humano e tal, tipo, ele não matando. Menos o Homem de Aço do Zack Snyder. Exatamente. E aí que, tipo, quando tu coloca violência, tipo, quando a pessoa vai no cinema ver um filme de herói só pra ver a violência pela violência e tal, ver sangue, ver essas coisas todas, eu acho que a pessoa tá entendendo o filme um pouco errado, assim, saca? Mas... Não que exista um jeito certo de entender o filme, mas procurar esse filme de herói é meio bizarro, eu acho meio esquisito. Vai ver um Tarantino, né? Exatamente. É um gênero mais apropriado. Mas assim, esse negócio de torcer pra vilão já é uma coisa muito comum já nos quadrinhos. Ou tô falando bobagem? Não tô falando bobagem não, gente. É normal, depende. Não é? Não, acho não que depende. Eu acho que ainda tem muita gente que vai ver filme de herói porque quer ver o bem vencer o mal, quer dar umas risadinhas. É por isso que Guardiões da Galáxia foi tão amado. Inclusive, é o meu filme de herói preferido atualmente. Que eu acho que ele é gostoso de ver, ele é um filme que dá pra ver com a família, sabe? Dá pra levar seu irmão mais novo, mas dá pra você assistir na sala, assistir com seu pai, dá pra ir no cinema com o namorado, dá pra... Todo mundo pode ver esse filme. Pô, e tem isso, é muito forte ainda, eu acho, sabe? Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo no, dentro não. do gênero de filmes de herói. Eu Calma acho aí, que dá pra ter um filme. Acho que cortou aqui. Você acha que ele tem uma violência muito forte? Não, qual? O Guardiões da Galáxia. Você cortou não, aqui. Ah, eu acho não... que ele dá pra ver. Ele... Ah, tá. Não, beleza. Qualquer um pode ver. Foi o que eu entendi mesmo. Existe isso muito forte ainda. Mas, por outro lado, existe a violência em outros filmes, e eu acho que um não tira espaço do outro, e um não quer dizer que o outro seja pior. É, eu acho que, assim, é aquele lance do gênero, né? Porque, assim, o que a gente tem de super-herói, que nem a gente tava falando, é o que foi estabelecido, basicamente, aí nos últimos 16 anos, né? Porque até lá era um negócio tão espaçado que, não sei... E assim, eu acho que do mesmo jeito que tem gente que vai assistir filme de terror pra tomar susto, e tem gente de filme que vai ver filme de terror pra ver, tipo, um negócio tipo A Bruxa, tipo aquele Corrente do Mal, por exemplo, vai ter gente que vai ver filme de herói por um motivo, vai ter gente que vai ver por outro, assim, né? Eu acho que depende do que a pessoa curte, assim. É porque, assim, pra mim, é bem colocando por aquele ponto de vista do cara que... defende, aí já é pro extremo, né, que eu vou falar, mas tipo o cara que defende a intervenção militar e no Star Wars tá lá torcendo pelos Jedi, assim, é uma parada que acho meio que as pessoas deturparam, assim, saca? Tudo bem que é um filme de ação, que você espera ter um pouquinho de violência, mas isso eu acho que a gente que não precisa ir pra extremos, né? No ponto do Batman tá matando 1000 e o Superman 2000, saca? É meio... vai um pouco contra o isso os personagens. Concordo bastante, inclusive. Mas eu acho que tem gente que gosta, né? Eu não posso fazer nada, vamos lá. Mas assim, o gênero, agora o gênero herói, agora a gente tá chamando de gênero, né? A gente definiu o que é um gênero. É, pois é. Nossos renomados críticos de cinema aqui desse podcast, dessa agora, mesa. Agora toda a internet tem que falar que é o gênero também. É, agora sim, eles têm o definitivo pra chamar de gênero. Esse gênero de herói, ele carrega um outro problema, é que às vezes, não tô generalizando, tá? Mas às vezes... O nego fala assim, porque pô, a ação desse filme não foi muito bom. E aí outra pessoa fala assim, não, mas não é um filme de ação, é um filme de herói. Então assim, eu acho que ele pode ser um filme de herói de outro gênero muito bom, entendeu? Ele pode ser um filme de herói de ação muito bom. Ele pode ser um filme de herói policial muito bom. Ou pode ser até um filme de herói comédia muito bom, sabe? Eu acho que o fato dele ser filme de herói não exclui que ele pode ter um outro gênero que ele carrega com ele também e que também seja muito bom, sabe? É verdade. As pessoas tendem a meio que dar uma perdoadinha, porque, é filme de herói. Mas eu acho que não exclui o fato de poder ser um bom filme, mais uma vez, não importando com a idade, nem com o PG-13, nem com nada aí, que eu concordo com vocês. Eu acho que não é um fator definitivo. Mas eu acho que os outros gêneros também não devem ser ignorados, entendeu? Eu acho que eles têm que lutar, sim, pra que vire um filme de herói bom e um filme de ação bom também, por que não? Não precisa ser só um filme de herói e ignorar o resto, entendeu? Queria jogar outra pergunta aí na mesa, ó. Isso tudo é culpa sua, você sabe, né? Essa é a primeira pergunta que a gente deu. Eu falei aqui, eu sou o destruidor de pautas mesmo. Matheus agora... Thiago Sepúlveda. Matheus deve estar querendo quebrar meu pescoço aí. Aí vai quebrar seu pescoço, vai ajoelhar no chão e vai gritar. Foi disso mesmo que eu falei. Assim, ó, é uma outra pergunta aqui que pode acabar soando meio babaca. Eu não quero construir isso sobre a minha pessoa. Mas assim, esse lance agora que tá meio que começando, né? Com a Guerra Civil, do tipo, criar um filme, adaptar um filme de um quadrinho. O que vocês acham sobre isso? Eu acho maravilhoso. Tava na pauta também, isso. Tava? Cadê? Estamos falando das coisas da pauta. Dos quadrinhos. Direitos Vendidos, Marvel Studios e Grandes Arcos. Direitos Vendidos. E aí eles... é verdade, ó. Então eu tô seguindo a pauta. Você não vai quebrar o Thiago, ele não é o destruidor. Ele é tipo o Snape, assim, que ele vai indo reto por linhas tortas. Né? Exatamente. Eu só tô pulando aqui os pontos. Reto por linhas tortas, é o melhor. Aí, tipo, jogou pra cima, tipo, as cartinhas da Xuxa, né? Pegou qualquer item da pauta e falou, é essa aqui, ó, que a gente vai falar agora. É isso mesmo. Show número 4 agora, vamos lá. Descobriu o meu... Caralho, nem lembro da pergunta, desculpa. Aí a gente vai continuar da pergunta ou da pauta? Tudo faz, velho, mesma coisa. Então, vamos dar pra... Ah, enfim, o que vocês acham de adaptações de arcos de quadrinhos no cinema? Vocês acham que isso é uma boa ideia? É uma merda? É uma maravilha? Eu acho que eu respondi da primeira vez, mas eu respondo de novo, porque eu acho maravilhoso. De verdade, eu acho uma coisa maravilhosa. A gente fica com a expectativa maior pro filme. O filme tem mais base, ele consegue engatar melhor, eu acho. E... eu sou viciadíssima em filme adaptado de livro, então filme adaptado de quadrinho pra mim é só um passo além, sabe? Quero jogar uma pergunta em cima dessa pergunta do Thiago, igual a gente faz no Magic. Lá vai. Vocês não acham que esse negócio de adaptar os grandes arcos, porque Guerra Civil, né, tendo os problemas que tem, não deixa de ser um grande arco, né, da Marvel. E assim, mesmo que eles estejam adaptando uma Guerra Civil entre todos os heróis do universo só com 5 pessoas de cada lado, não deixa de ser uma adaptação, assim, de um grande arco, né? Guerra Civil, Briga de Bar. E aí, vocês não acham que isso já é uma parte dessa iniciativa que a gente tava falando antes também, de encontrar um novo posicionamento? Ah, não tá dando certo criar nossas próprias histórias, vamos tentar adaptar coisas direto do quadrinho, dizendo, assim, de onde a gente tá adaptando, sabe? Tipo assim, ah, vamos adaptar a Guerra Civil, ah, vamos adaptar o Ragnarok do Thor, vamos adaptar as Guerras Infinitas. Esses filmes maiores, principalmente os que já têm heróis consagrados no cinema, eles estão sempre vindo aí com título, um subtítulo, né? De um grande arco desse herói, assim. Vocês não acham que já vem um pouco disso? Acaba sendo um pouco disso mesmo, né? Porque, de uma forma ou outra, eles vão trazer uma história que as pessoas já conhecem, só que com outro, meio que outro ponto de vista, né? É o que até acabaram fazendo lá com os X-Men no Dias de um Futuro Esquecido, que eles pegaram um quadrinho que é conhecido, que é um pouco relevante, né, pros X-Men, e adaptaram em um filme que ficou bom, assim, ficou... não dá pra falar que ficou uma revolução, né, dentro do gênero de heróis, porque ele acabou seguindo ainda, né, o meio que o que os filmes dos X-Men já são no cinema, mas foi um bom resultado, né? Bom exemplo a gente já tem para esse tipo de adaptação. O que eu ia dizer, na verdade, o que eu acho, né, sobre isso, é que eu compartilho um pouco do que a Carol falou, só que eu tenho um pouco de receio porque eu acho que dá um pouco mais de trabalho, né, pro estúdio. Por exemplo, né, da Marvel adaptar, até também o que o Matheus comentou, adaptar a Guerra Civil pro cinema, porque é uma coisa muito megalomaníaca no quadrinho, né? Se torna até meio que impossível, e aí é meio perigoso para eles, né? Fica mais fácil ficar muito diferente do que é o quadrinho e ter fã xiita que acaba xingando, aquela coisa toda. Fã xiita a gente sempre vai ter, né? Eu acho que a gente não vai conseguir fugir disso. Mas assim, eu também sou Team Carol. Eu acho que, porra, adaptam livros e adaptam muito bem aí. Tem uns mais ou menos, mas tem umas adaptações bem legais. Eu acho super válido adaptar arcos de quadrinhos. O que eu acho que a Marvel fez, assim, durante todos os filmes, esse universo que ela montou, foi experimentar bastante, entendeu? Ela experimentou fazer uma história mais independente, experimentou fazer uma história mais misturada, e agora tá experimentando fazer umas histórias mais relativas a arcos. Então, assim, eu acho que ela se deu o direito de experimentar. A recepção do público vai vendo o que funciona e o que não funciona, sabe? E eles vão adaptando e... Mas eu acho válido. Acho super válido fazer esse tipo de coisa. Vai que não reflete no quadrinho também, né? Acaba vendendo mais quadrinhos por conta de adaptar um arco que já tem um nome. Tipo, você pega um filme do Thor, aquele filme do Thor, por exemplo, né? Você não sabe por onde começa a ler o Thor porque, tipo, eles não adaptaram nada do quadrinho. Você, sei lá, pode pegar e começar a ler a partir do All New, ou não sei o que, da Marvel. Só que na Guerra Civil já é diferente, né? Tipo, já tem um lugar onde as pessoas podem acabar ir buscando, né? Ah, eu vou comprar esse quadrinho aqui porque vai ter o filme, então teve o filme, eu quero ver o que teve diferente e tal. Acho que isso pode acabar sendo uma vantagem bem grande, né, pro cinema. Tanto que Guerra Civil tá entre os mais vendidos da Amazon lá, né? Sim, olha aí. E assim, com essa fama dos filmes que todo mundo quer assistir e tal, a gente acaba conseguindo trazer pro Brasil. Bom, a gente não traz nada, a gente só compra, mas as pessoas trazem quadrinhos que não chegavam antes. É verdade. Até tentando puxar um pouco sobre esse lance mais de quadrinho, de encadernado, grandes arcos, não sei o quê. Uma diferença que eu vejo, que eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque é uma das poucas coisas que eu leio de quadrinhos, né? É dos filmes dos X-Men. Questão de diferença entre o quadrinho e o filme. Eu não sou fã xiita, que nem eu tinha dito agora há pouco, desses que reclamam reclama, ah, meu Deus, não tá igual o quadrinho. Mas, assim, questão de diferença entre o quadrinho e o filme é muito, em alguns momentos, é muito gritante. Tanto pela questão, assim, eu acho que as duas mídias são meio superficiais. Não tem como dizer que quadrinho de herói, às vezes, até que tem, né, um assunto, um argumento que é muito bem elaborado, mas na maioria das vezes é aquela coisa bem rasa. Só que X-Men, eu acho que o cinema ele perde tanto potencial, questão que os quadrinhos abordam com muita frequência, que é questão de problema racial, de questão social, de preconceito, Thiago. Exato. Pois é, piada interna. E os quadrinhos abordam isso com tanta frequência que acaba que você pega um vilão, que por muito tempo foi vilão dos X-Men, né? Tipo o Magneto, e transforma ele em um personagem que você consegue entender a raiva dele. Tipo, você consegue se colocar no lugar dele e se questionar se o que ele tá fazendo é certo ou não. Os filmes dos X-Men, eles tentam fazer isso, só que quando você vê que eles estão começando a acertar, vem e caga tudo. Esses novos filmes dos X-Men mesmo, do Bryan Singer, que teve agora o First Class, que você vê esse lance mesmo do Magneto, eles começam a explorar e tal, só que meio que só transforma ele em um vilão com... Mas o First Class não é do Bryan Singer não, hein? É não? É do cara do Kingsman. É, enfim, tá aí, ó. Não sabia disso, mas... O que eu tava falando era questão mesmo de que ele sempre acaba, o filme eles sempre acabam virando pro lado da fórmula, né? Do que a gente falou bastante aqui, dos filmes de herói, né? É meio que como se eles não conseguissem fugir disso. É, eu acho que isso volta com o que eu falei lá atrás, que era de, pô, é filme de herói? Ah, é filme de herói, por que a gente vai abordar um problema social aqui? Eu acho que talvez essa seja uma das grandes mudanças e reviravoltas que esse gênero tá precisando dar, entendeu? Que é incorporar nele toda essa riqueza que os quadrinhos trazem, assim. Por mais que você falou que não seja o cúmulo da profundidade, tem uma riqueza, né? Igual o Matheus falou lá no início do podcast, tem uma retratação da sociedade, um espelho da sociedade, assim. Às vezes voltado pra época que a gente tá vivendo, às vezes não, mas eu acho que essa talvez seja essa riqueza que vai deixar os filmes de heróis, que vai fazer com que os filmes de heróis deem a volta e se virem de novo uma coisa super legal daqui a uns anos, mas aí eu acho que... É até o que o Star Wars fez agora, né? Que ele consegue ser um filme divertido e um ótimo filme, e ao mesmo tempo, não que ele precise abordar, né, essas questões, assim, ele inclui, né, a gente falou isso nos podcasts no podcast Star Wars, né, ele consegue ser um filme inclusivo, ele consegue ser um filme que a pessoa olha e se identifica. Eu tô pegando um pouco no pé do filme do X-Men, mas eles chegaram a tentar colocar esse assunto no X-Men 2, só que, de novo, deve ter sido o quê? 5 minutos de filme que eles abordam um dos temas que é uma das coisas mais legais dos X-Men, que eu acho que as pessoas mais se identificam no quadrinho. Eu concordo com você que tem que ter mesmo essa abordagem de problemas sociais, mas eu discordo do Biana, que falou que ele acha que pode ser por aí que os filmes de herói vão se reinventar. Eu não acredito nisso, eu acho que antes de ir por esse lado, os filmes de herói eles têm que focar em representação. Eu acho que tem que ter negro, tem que ter mulher, tem que ter... Não, tem que ter gente de verdade. Eu acho que a representação, ela tem que vir tudo, entendeu? A gente tá vivendo uma época que as pessoas não estão mais tolerando... As pessoas não, né? É muito complicado generalizar. Mas a gente tá numa época que a intolerância tá sendo vista por algumas pessoas, entendeu? E essas pessoas não estão aceitando isso. Assim, a gente tá longe de ser uma maioria, são algumas pessoas mesmo, nosso ciclo e tal. Mas já é importante ver que a intolerância tá crescendo. Então, eu acho que todo entretenimento, como um entretenimento como um todo, tem que trazer representatividade. Não. Sim. Não só o filme de herói, eu acho que o que você tá falando é muito mais profundo, sabe? O que eu tô falando é assim, é besteira de enredo mesmo, de trazer coisas do quadrinho e tal. Quanto à representatividade, eu concordo com você. E pra todas as mídias, não só pro cinema e não só pro gênero herói. Mas falando sério, assim, eu acredito de verdade que antes da gente ter uma mudança de enredo, de trazer problemas mais profundos pra esse tipo de filme, eu acho que a gente precisa trazer pra esses filmes a representação. Eu enxergo mesmo desse jeito que se tiver mais 50 filmes com heróis que sejam mais diversos, fazendo a mesma coisa que o que a gente vê hoje, eu acho que vai ter gente assistindo. Se tiver mais 50 filmes do que a gente vê hoje, não vai ter como. É, mas eu acho que isso é filmes ponto, entendeu? Não filmes de herói. Eu acho que todo Sim, tipo é filmes ponto. Seja... É. Acho que ficou um pouco assim porque eu coloquei o Star Wars no meio, né? Realmente, acho que não teve muito a ver. É porque eu acho que Star Wars é uma representatividade pras pessoas que estão assistindo, entendeu? A gente tá falando mais de não é dentro dos personagens, né? Não é dentro da história. Isso, pois é. Opa, aí eu discordo, hein? Porque dentro da história, no Star Wars, é basicamente isso, né? É a Rey o tempo todo se soltando do Finn, dizendo que ela não precisa de ajuda. E aí, não, no fim das contas, ela... Não, assim, mas dentro da história, ninguém tá duvidando dela porque ela é mulher e ninguém tá admirado com o Finn ser negro, entendeu? Eu acho que é nesse sentido, assim, que a gente tá falando. Que, assim, no filme não tem uma discussão social, não existe isso no enredo do filme. É isso, não é, Thiago? É, até porque o filme, ele retrata todas as raças como, assim, entre aspas, iguais, né? Porque existem todas as raças no universo. Então, assim, o que eu tô falando é... Eu repito, assim, ninguém tá surpreso porque o Finn é negro. Igual tem uma galera aí que tá puta fora do filme. Ou porque a Rey é uma mulher, entendeu? Sabe o que eu tô falando? É tipo... Você entendeu? Realmente. Você realmente entendeu? Eu? Acho que a Carol pegou o ponto. Não, o Matheus. Eu entendi. Tá, mas e aí? Alguém mais enxerga? Voltando... Na pergunta, né? Alguém mais enxerga alguma diferença entre quadrinho e... No universo compartilhado, né? Multiverso. Nem precisa falar, velho. Porque assim, do jeito que o... Na verdade, era multiverso é outra coisa, né? Pois é. É, multiverso é um universo constituído de mais de um universo, né? Assim, porque a Marvel, ela... Dentro da Marvel, os filmes dela são mais relevantes que as séries dela, né? Mesmo que um episódio de Demolidor vale pelo segundo arco inteiro de filme da Marvel. E na DC é o contrário, né? DC, ela tem muito mais tempo fazendo série do que fazendo filme. E aí o jeito de... Queria só ressaltar esse negócio de como o jeito delas criarem, né, a própria mitologia é diferente, porque uma investe em fazer, tipo, vários filmes que estejam em um universo, e aí esses filmes vão estar no mesmo universo que as séries, né? E a DC não, ela faz assim, uma série que tá ligada com a outra. Mas aí essa série, ela fala que existe mais de um universo, e aí a outra série é um universo paralelo dela, e aí, entendeu? Falando em Demolidor, a última coisa aqui, só pra encerrar esse assunto, né? A Netflix tá aí com as séries diferentes e tal, pra criar lá os defensores, né? Que são a galera que... Mais um pessoal que defende Nova York do crime. Pobre Nova York. Hã? Eu falei pobre Nova York. Tinha que criar uma galera dessa pra defender o Rio de Janeiro. É, justamente. Ixi, rapaz, não vou nem te falar que eu ouvi num podcast desse aí, que... Ouvi no Anticast, um cara falando que no Rio de Janeiro tinha uma milícia chamada Liga da Justiça, que eram os caras que saiam, inclusive, saía de máscara e tal pela rua e saía prendendo bandido nos postes, velho. Espancando bandido e prendendo eles nos postes pra polícia pegar de manhã. Olha, muito doido, velho. Da violência aí no filme. Violência, é isso aí. E vocês acham que existe alguma possibilidade, assim, da Marvel incluir esses tais dos defensores dentro dos filmes dele, assim, por exemplo, talvez até aí no Guerra Civil mesmo? Vocês acham que existe alguma possibilidade de Jessica Jones ou Demolidor ou Luke Cage aparecer aí numa pontinha e tal, só pra dizer assim, ah, não, a gente lembrou desses caras aqui que vieram lá do interior e tal, nossos primos lá de casa pequena e tal? Eu acho que no futuro vai ter isso sim, porque tá todo mundo esperando isso. Infelizmente, pro Guerra Civil, eu acho que não deu tempo. E é muito triste, porque eu queria muito ver o Demolidor na Guerra Civil. Mas assim, depois da primeira temporada de Demolidor, que deu aquele frisson todo, o nego já saiu anunciando por aí que era muito provável que ele ia estar em Vingadores 3. Agora, a gente tá com o problema que os estúdios da Warner estão brigando criativamente, por questões criativas com os estúdios que trabalham pra Netflix, entendeu? No momento, tá tendo uma briguinha de ego, assim, entre estúdios. Agora, no momento, eles não querem abrir mão do personagem da série pro filme. Então, assim, a gente tá com esse problema criativo entre eles. Então, isso é um fator que pode atrapalhar um pouco isso. Ou mas que pode adiar por mais uns anos. Você acha que não rola nem um encontro, nem um favor aqui? Pega ele, mas empresta tipo alguém pra colocar. Tipo que a Marvel tipo fez com a Sony. Com... Exatamente. Com a Sony, exatamente. Porra, eu acho que seria genial. Isso é muito maluco, seria genial, né? Mas eu acho que é difícil de prever, assim. Mas eu queria muito ver o Demolidor junto com os heróis, com os Vingadores e tal. Mas por causa dessas brigas criativas que eles estão tendo, eu acho que no futuro próximo é um pouco difícil, assim. Acho que talvez um pouco mais pra frente. Isso é muito doido, né? Porque até antes de você comentar sobre isso, né? Essa guerrinha de egos, eu não tava sabendo disso. Eu também só tava na torcida pra ele aparecer. E eu meio que não entendo, assim. Tudo bem que deve ter muito dinheiro em volta disso, né? Muitos motivos, mas ainda assim eu não consigo entender por que que uma marca que é um personagem que já é da Marvel não pode. Que mesmo que seja da Netflix, ainda tem a Marvel por trás, né? Da série. Por trás de todo herói tem a Marvel, tem uma figura oculta, que é a Marvel por trás. Por trás de todo herói tem uma grande Marvel por trás, né? Pois é, e por que, que ela não acaba, não libera, sei lá, pro próprio filme dela? Eu acho isso muito coisa que eu não entendo. Contrato, direitos e, então, e possessões criativas é um universo muito complexo, sabe? Eles são muito malucos nesse mundo. É um multiverso assim, muito triste. Pois é. E é meio que o que rola também com as séries da DC, né? Porque eu vejo as pessoas comemorando que a super, o Flash apareceu na Supergirl e tal. Cara, mudou tudo. E eu fico, caraca, velho, é como se fosse tipo um passo assim. Não era mais que obrigação, né? É, exato. Não, mas o legal disso é porque existe todo um conceito comercial por trás, sabe? Aquela coisa que são duas emissoras diferentes, tendo um crossover. São duas emissoras diferentes. Então é o que eu tô falando, assim, isso. Eles estão passando por cima de contratos e copyrights e concessões criativas e até com a mesma concorrência que uma emissora tem com a outra, e pra fazer um crossover desse. Então é realmente uma coisa legal, sabe? É uma coisa... Pular esses contratos, esses termos, são coisas muito complicadas. Tudo em prol dos GIFs de Tumblr. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não sei, esses crossovers, essas concessões, tudo isso não se paga depois? Porque, sabe, eu pagaria muito mais pra ver um filme que o Demolidor estivesse. Cara, eu acho que se a Sony desse o Homem-Aranha de volta pra Marvel e ficasse com, sei lá, 20% do lucro, 10% do lucro, ia se pagar, sabe? Mas é o que eu tô falando, é uma coisa de... Tem muito ego envolvido e eles não querem abrir mão de muitos milhões pra ganhar poucos milhões, né? E outro, eu não sei como é que funciona na Netflix, sabe? Mas na Sony, a Sony ganha não só bilheteria do filme, ela ganha também venda de bonequinho, venda de lancheira, né? Tipo, tudo que for licenciado, tiver a imagem do Homem-Aranha ou dos vilões do Homem-Aranha, nossa, esses sinistros, porra toda, é grana pra Sony, né? Então, menos quando Mas quando é do quadrinho, não, né? Não, do quadrinho, não. Não existem produtos do Demolidor, por exemplo, que não seja do quadrinho, eu acho. Pois é, não tem nenhum boneco com a cara do Charlie Cox. É, tem essas miniaturas aí de R$1.800, né? Que criancinha não compra. Os brinquedos de adulto. Pô, mas peraí, só uma outra coisa ainda desse negócio de multiverso. Porque além disso tudo também, que vocês falaram da questão do Demolidor nos filmes da Marvel e tal, tem também o lado da DC, que é o Flash nos filmes da DC, né? Que é mais, eu acho que chega a ser até mais cagado, né? Mais pesado, porque eu vi as pessoas pedindo pelo ator da série nos filmes da DC. Eu, inclusive, eu só assisti a primeira temporada do Flash, mas eu acho que seria bem mais maneiro se fosse esse carinha nos filmes da DC. Porque acaba que confunde a cabeça da pessoa. Tipo, você vai assistir o filme, por exemplo, a Liga da Justiça, e tem uma pessoa lá, um Flash, totalmente diferente do Flash que você tá vendo na TV. É tipo assim, a pessoa que... O civil, né? Acaba confundindo ela. Não, tipo, peraí, esse daqui também é o Flash, mas aquele outro Flash que tá na TV também não é o Flash. Meu Deus. Para de Flash, né? Sim. Mas e é foda, porque inclusive tem esse lance de confundir o público, mas tem também o lance de que seria um grande passo pra DC nesse negócio de não fazer mais, que é a obrigação dela, né? Porque se a gente tem uma série que o cara tá descobrindo viagem no tempo, tá descobrindo realidades paralelas, se eles colocam esse cara no filme, nem precisava ficar mostrando gente do cinema na série, não. A gente só ia entender, assim... Olha, o filme tá num universo e a série tá em outro universo, mas esses universos fazem parte de um grande multiverso, sabe? Se uma hora, tipo, sei lá, se uma hora esse Flash do cinema, que tem uma armadura meio robótica assim e tal, né? Meio Injustice. Se uma hora esse cara se descontrolar, ele pode acabar indo na televisão, sabe? E daria pra fazer esse negócio. Tipo, poderia nunca acontecer, mas não mataria a possibilidade de acontecer, sabe? E aí, velho, nossa, cagaram demais. Desse puta que pariu. E a Warner, Deus me livre. Muita burrice, haja burrice. Eu acho que é mais de mão de vaquismo, assim, sabe? De medo do cara crescer demais por causa dos filmes e eles não conseguirem pagar ele pra continuar na série? Exatamente, é tudo por dinheiro e contrato, velho. Pode acreditar. Se bem que eu tinha uma saída maravilhosa pra isso, mas não vou falar que não. Quando a Warner decidir me contratar, eu... Aí tu solta pra eles, né? Tá vendo aí, né, Warner? Eu, pra mim, isso daí, esse negócio de um ator diferente no filme e outro na série, é quase igual quando você tá lendo lendo um quadrinho e do nada, assim, do nada, tu pega outra edição e trocaram um desenhista. Aí tu fica, tu fica, porra, o que aconteceu aqui? Eu perdi alguma coisa? Eu perdi um número? Meu Deus, eu tô muito perdido. Pra mim é a mesma coisa, assim, velho. É muito esquisito, velho. É verdade, concordo contigo. E já mata a série, né? Porque a série não vai ter relevância nenhuma, né? Tipo, pro universo que tá se construindo da DC. Vai ser só mais uma série que vai acabar daqui a pouco e ninguém vai cagar. Vai ser cagar, só mais um Smallville. Pra fechar, eu queria saber de vocês que considerando aí o que a gente já falou, né, dessa possível mudança da Marvel com a Guerra Civil e com a inclusão de grandes arcos, assim, no próprio nome dos filmes, agora com a entrada definitiva da DC, né, pro cinema, porque antes tinha um filme aqui, tinha um filme ali, ah, vamos tentar fazer, não, deixa pro próximo, deixa pro próximo, deixa pro próximo, e aí agora a gente tem a DC finalmente com Batman vs Superman, criou ali um puxadinho dela, né? Mostrou o que vai ser o universo dela pra gente, né? E daí, tanto a Marvel quanto a DC tem filmes aí programados até 2020. Esse ano a gente ainda vai ter... Eu não vou falar de Fox, de Sony não, porque foda-se elas, né? Mas esse ano a gente ainda vai ter o Guerra Civil pela Marvel e vai ter o Senhor Fantástico, o Senhor Raposo lá. É, vai ter o Doutor Estranho pela Marvel também. E vai ter Esquadrão Suicida, né? Pela DC. Daí vai, eu não vou falar todos os filmes, não, porque quem tá ouvindo a gente provavelmente tem internet e provavelmente pode pesquisar isso, né? Pessoa por ela mesmo. Mas assim, tipo, considerando que a gente ainda tem... A gente tá aqui, tá gravando em começo de abril de 2016 e a gente ainda tem 4 anos aí, né, de filme de super-herói programado. Considerando aí que a DC ainda mudou o calendário dela, puxou Mulher Maravilha do ano que vem pra estrear mais cedo e pra adicionar mais 2 filmes lá, né? O que vocês esperam, assim? Primeiro vamos falar de Marvel, já que a gente já tava nesse assunto. O que vocês esperam do futuro da Marvel, assim, tanto em questão de... É que é uma parte de cagação de regra total mesmo, assim, sabe? O que vocês esperam? Tanto em estrutura, assim, de forma, tipo, ah, espero que tenha menos piadinha, que o Tony Stark pare de ser chato, assim, toda vez. E quanto de história, assim, né? Tipo, ah, não, quero mais que o Capitão América morra mesmo, Sam Wilson vire o Capitão América novo. E essas coisas, o que vocês esperam aí dos filmes da Marvel até 2020, que vai ter aí a segunda parte do Guerra Infinita, né? Então, vou falar. Fala isso. Eu já falei um pouco. O que eu mais quero ver em filme de herói hoje, eu quero ver mulher, eu quero ver negro. Eu tô exausta de ir pra cinema e ver mulher sendo sexualizada. Tá, tô de saco cheio disso, na verdade. Mas, como isso provavelmente não vai acontecer tão cedo, eu espero pelo menos que sejam filmes bons, sabe? Eu gosto da piada, eu também gosto da violência, eu quero que tenha equilíbrio nas coisas. É isso que eu espero da Marvel. Ah, eu espero Homem-Aranha, eu espero Homem-Aranha também. Ah, é, o Homem-Aranha aí vai aparecer na Guerra Civil, se pá, no Spam, né? Nos outros filmes. Isso aí, tá, e eu... É. Esse Homem-Aranha, ele vai se... Ele foi pra Marvel mesmo? Não. O Homem-Aranha, ele é uma concessão da Sony, um acordo, que a Sony ainda vai ter direito dos bonequinhos, mas a Marvel vai poder colocar ele nos filmes, só que a Marvel vai ter que produzir o filme pra Sony, que é o próximo filme do Homem-Aranha. Ou seja, só sucesso. Não sabia disso, muito bom. Mas é a melhor notícia que tem, fãs do Homem-Aranha que são fãs do Homem-Aranha, me sigam nas redes sociais e vamos conversar sobre Homem-Aranha, por favor. É, bom, eu tô com a Carol aí também, concordo com ela, mas assim, especificamente falando, espero que algum personagem importante morra, porque eu acho que vai ser legal pro universo. Menos o Homem-Aranha. E que ele não ressuscite no mesmo filme, né? É, que ele não ressuscite preferente. Eu não sei, bora assim, eu ouvi dizer que o Tony Stark tá... Hã? Bora matar o Thor. Aí a gente coloca... É porque ele não é importante, tem que ser o personagem... Não, tô brincando. Coloca a Thor. Eu acho a Thor muito legal. É, coloca sim, a Thor. Sim, eu também acho. Visualmente, pronto, meu Deus, espero. É muito foda. Ou então coloca aquele Thor realmente. Não, a gente vai colocar a Thor. Tá decidido. É isso que eu quero agora da Marvel. Então, eu tava falando, aí tem o Robert Downey Jr. que tá acabando os contratos dele como Homem de Ferro, né? Ele fez todo esse away e tal. Eu espero que inventem um bom motivo pra ele sair ou... Sei lá, eu espero que não coloquem outro ator achando que vai ser a mesma coisa. Eu não sei, eu espero que se ele for realmente sair da franquia, eu espero que dê um fim interessante pra ele. Sim, eu tô falando tudo... porque assim, no... mas você espera que o Tony Stark não mude de ator, que o Homem de Ferro não mude de ator? Tipo, até nos quadrinhos, assim, a gente tem coisa assim de um herói acabar assumindo o manto, de outra pessoa não, acabar assumindo o manto, né? Tipo, esse lance da ator. Eu não tenho problemas com isso, não. Eu espero assim, espero que não botem um outro ator pra fazer o Tony Stark, entendeu? Ah, sim. Eu acho isso meio bizarro, sim. Assim. Eu espero que dê um fim digno pro Tony Stark, se o contrato do Robert Downey Jr. for acabar mesmo e tal, se ele já tiver cansado de dinheiro. Tipo, ele morrer na Guerra Civil. Tipo, uma coisa assim, que já seria bem foda. E eu acho que, esse universo que eles montaram com... universo literalmente, que eles montaram com Guardiões da Galáxia, pô, eu espero que seja massa. Porque esse parece que vai ser herói pra caralho mesmo e parece que vai ser um caos infernal. Então, eu realmente espero que seja bom. Tô com a Carol, espero que sejam bons filmes, né? No mínimo, de bem divertidos. Então você quer o caos infernal, é isso que você espera da Marvel? É, sim, quero o caos. O caos infernal regado de piadinhas no meio, né? Tipo assim, tá rolando mó treta, aí alguém fala, nossa, eu queria comer shawarma. Ah, não, vamos lá, conheço um lugar perto aqui. Todo sim se abraça. E músicas, músicas boas também. Teve isso. Sim, Guardiões da Galáxia, né? Sim, maravilhoso. Olá, Thiago Sepúlveda. Que droga. O Thiago Sepúlveda, olha, eu vou ser bem sincero, eu não tô muito afim de ver o Guerra Civil. Eu tô assim meio, sei lá, sem esperanças pra Marvel. Eu meio que já cansei dos filmes da Marvel. Eu não aguento mais esse lance. Eu sempre reclamei muito disso, desde o primeiro Vingadores. Não é chatice minha de agora, só porque começou, né, essa guerrinha DC Marvel. Eu nunca gostei desse lance dos filmes da Marvel terem esse tom de comédia meio piadinha quinta série, meio nada é muito levado a sério, nada tem muito peso dentro do universo cinematográfico da Marvel. Meio que já cansei depois desse último Vingadores 2, desse lance deles de não aproveitar os vilões. Tipo, coloca um vilão só pra no final os heróis fazerem pose. Tipo, não tem nenhum senso de perigo nos filmes. Você nunca acha que alguém vai morrer, você nunca acha que a batalha tem algum risco. E tipo, eu meio que cansei, cara. Tanto que esse Capitão América, eu não vou ver ele no cinema, eu não tô disposto a ir no cinema ver esse filme. Eu vou esperar, sei lá, outros meios, né, pra ver o filme. Não falou qual. Isso, não falei qual, veja bem. Mas ao mesmo tempo, tipo, como são muitos filmes... Comprar um Blu-ray na Fnac. Isso, né? Com certeza. Com certeza. É quase o preço de um ingresso de cinema já, né? Um Blu-ray. Um bom ingresso, viu? Ah, é um, tipo, 3D, porque só tem 3D, então com certeza vai ser quase o preço do Blu-ray. Colocando aquela boa e velha ironia. Tá, como eu ia dizendo, acabou que a Marvel tem muitos filmes, muitas opções pra cada um assistir, né? Tem o Guardiões da Galáxia, que vocês estavam falando, que eu também amo muito esse filme. Tem também o Doutor Estranho, que eu tô muito afim de ver. Esse sim é um filme que eu tô querendo... Assim, tô criando expectativa pra ver. E, enfim, dependendo de qual for o resultado do Guerra Civil, depois que eu assisti, quem sabe eu volte a ter expectativa pros outros filmes da Marvel, além dos Guardiões da Galáxia e o Doutor Estranho. Não que eu só esteja querendo ser meio que polemiquinho aqui, né, falando essas coisas. Até porque todo mundo gosta dos filmes da Marvel. É divertido e etc, aquela coisa toda. Só que meio que foi só cansaço mesmo. E é isso aí. Drop the Mike. Agora o Matheus. Ah, eu quero mais que filme da Marvel tome do cu mesmo. Não, tô brincando. Eu acho que Capitão América 3 tem a chance de ouro de mudar esse panorama da Marvel aí. Até porque vem aí Doutor Estranho. Doutor Estranho tá com um elenco foda. E eu acho que é um elenco assim que tem lá o Benedito, né? Tem aquela mulher que só faz personagem esquisita. Aquela que era feiticeira branca lá. Tem o tio até o Geofó lá, do 200 Escravidão. Então acho que é uma galera que não faz qualquer filme assim, né? Qualquer Homem-Formiga da vida. Então eu acho que Doutor Estranho já deve ir com um novo formato, né, de filme. E só Deus dirá. Tomara que Guerra Civil seja bom para os outros serem melhores ainda. E sobre os filmes da DC, o que vocês esperam aí? Agora que a gente já tem Aí é Batman, hein? Superman, Mulher Maravilha e já apresentou aí o Flash. Vou começar falando aqui que eu tô muito pilhado, cara. Aquele negócio do quadro pra mim é o negócio mais lindo que aconteceu esse ano. Aquele negócio de virar o quadro assim pra falar sobre a chegada do Darkseid, assim. Eu tô esperando coisa boa ali, viu? Mesmo que seja o Zack Snyder no primeiro filme, eu acho que agora, com mais gente prestando atenção, ele vai começar a deixar de ser um leleque esquisito pra fazer coisa direito aí. E tô ansioso pra ver a conexão que vai ter lá com aquela cena do... Que isso eu achei muito legal no Batman vs Superman, de ter aquela conexão, né? De ter um Flash do futuro já dando, assim, o caminho das pedras pro Batman do passado, né? De viagem no tempo e tudo mais. Que é uma coisa que eu gosto muito na DC, que é esse negócio de viagem no tempo multiverso. Eu espero que isso seja bem aproveitado nos próximos filmes. Principalmente quando a gente vai mexendo com o Flash, com a Liga no todo. Acabou? Caralho, beleza. Vocês. Deixa eu falar. Pois já eu vou te dizer aqui, vou abrir meu coração, te falar que eu fico muito triste com os filmes da DC, principalmente e majoritariamente, porque ela chegou atrasada nesse gênero. Chegou quase 6 anos atrasada, né? Chegou muito atrasada. E aí que o público já tá, assim, na cabeça que filme de herói certo tem que ser igual os filmes da Marvel. E aí que... Thiago, então corre o risco de gente falar que, por exemplo, Batman vs Superman é ruim porque é muito sério, porque é muito sombrio? Aí é que vem o que eu ia te dizer agora. Porque como as pessoas já estão com essa concepção de que filme de herói tem que ser de um jeito, meio que eu sinto, assim, eu vejo que as pessoas elas já vão ver esses filmes predispostas a odiar. Tipo assim, não adianta falar que, ai, não é isso, é porque tem o Zack Snyder, porque tem isso, tem aquilo, problema de montagem. As pessoas estão vendo, viram o Homem de Aço e o Batman vs Superman, já, assim, falando, ah, eu não tô com expectativa pra ver esse filme, eu acho que vai ser uma merda. Tipo assim, nem viram o filme, já tinha uma opinião sobre o filme. Então acaba que ficou isso, saca? Não tem muito futuro, eu não vejo muita esperança pros filmes da DC. É meio triste isso, só que... Tá. Meio que se instaurou um clubismo, que as pessoas começaram a transformar petralhas versus... Coxinhas. Isso, coxinhas. Até em filme de herói, e eu fico muito... caralho, tipo, por que que em um filme vocês relevam besteiras e nesse vocês cobram tanto? Tipo assim, Batman vs Superman eu achei tão legal quanto os outros. Tem toda a ação, tem toda aquela coisa que já tinha nos da DC, não é, dos Marvel, quer dizer, não é essa Coca-Cola toda igual o marketing ficou dizendo, né, que ia ser revolução e etc. E aí que por isso, tipo, a única coisa que eu tenho, quero muito ver, assim, da DC é o primeiro A Liga, né, que não tem como não ter expectativas pro filme da Liga, porque é a Liga. E segundo, que é a Mulher Maravilha, porque, putz, é outra chance que a Warner vai ter, né, de mostrar, assim, uma coisa diferente nesses filmes. E me deixa curioso, saca, pra ver o filme dela. Agora, os outros que tem naquele calendário, tipo, até o que vai ter esse ano... Esquadrão Suicida, tipo, é outro filme que eu não tô, assim, muito, muito disposto a assistir, não. Tá, é outro que talvez eu vá achar, eu vá comprar o Blu-ray na Saraiva. E é isso aí, gente. Pode ir. Bom, agora eu vou eu. Então, assim, eu acho que eu discordo um pouco do Thiago quanto a expectativas, porque eu acho que a galera foi, sim, assistir o Homem de Aço com expectativa alta, porque os trailers eram muito bonitos e, pelo menos no meu núcleo, assim, então a galera tava muito afim de assistir o filme mesmo, mas... O Batman vs Superman, não, até concordo. E nego já foi assistir com o pé atrás, assim, já teve gente que já foi assistir pronto pra odiar. Mas eu acho assim, eu acho que a DC, ela realmente tá atrasada, mas acho que ela ainda não se encontrou. Eu acho que a DC sofre de um problema que eu tava falando com o Matheus uns dias atrás, que é da expectativa, assim. Os heróis da DC, eles são muito conhecidos, eles são muito, sei lá, são muito famosos, assim. Eu sou um cara que não cresci lendo quadrinhos. Porra, e eu conheço a história do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, mais do que dessa galera que a Marvel tá pegando. Tá pegando uns heróis, assim, dos arcos B e transformando em heróis principais agora. Os da DC eu sempre conheci, então eu acho que a expectativa de nego quando vai assistir um filme da DC é sempre muito alta, porque os heróis são aquilo que o cara cresceu lendo, cresceu conhecendo e brincando de Batman, brincando de Superman, sabe? Então eu acho que ela sofre um pouco desse mal. E pelo fato dela estar atrasada, né? Alguns anos, alguns bons 6 anos aí. Ela tá atropelando algumas coisas, sabe? E eu acho que isso tá sendo prejudicial. Mas eu acho assim, acho que não significa que a gente não pode ter esperança. Eu tenho fé de que vai melhorar. Eu acho que o filme da Mulher Maravilha tem tudo pra ser foda. Eu espero que realmente seja um filme foda. Até porque ela é uma das melhores coisas de Batman vs Superman, na minha opinião. E eu acho que se eles não quiserem, sei lá, não quiserem comparar o Liga da Justiça com Vingadores 1, 2 e Guerra Civil, se eles fizerem uma coisa deles no tempo deles, eu acho que tem chance de ser legal, sim, de dar certo. Mas eu acho que ela não se encontrou ainda, mas eu tenho esperança. Eu também tenho esperança com a construção da DC. Eu gosto mais da Marvel, as pessoas sabem. Mas eu gosto muito da DC também. Eu acho que tem histórias muito boas, são muito mais profundas, muito mais adultas. Mas eu não gostei muito do filme do Batman vs Superman. Gostei, mas não tanto. E eu quero que mude disso. Eu não quero que seja mais do que já teve. Eu tô muito animada pro filme da Mulher Maravilha. E é isso, eu acho. Eu tô animada, mas eu não tô confiando. Eu acho que é um pouco assim. É um pé atrás, né? Isso. Eu acho que eu compartilho com vocês isso aí. Mas eu realmente espero que ele seja bom. Eu também. Eu tô bem curioso. E o fato de ser dirigido por uma mulher pode reverter um pouco o quadro dela nesse filme aí, né? Que... Nossa, tem isso. Porque a Mulher Maravilha é maravilhosa. O nome dela diz tudo. Ela é incrível. Ela talvez, tá ouvindo? Ela é a minha heroína preferida. E... eu não gostei tanto dela no Batman vs Superman. Talvez seja por isso que eu não gostei tanto do filme. E eu tô muito animada pra ver ela num filme dirigido por uma mulher, sabe? Eu acho que vai ser uma visão muito diferente do que a gente teve. Então, não sei, eu acho que eu vou falar muito disso ainda até chegar o filme. Então, vocês vão ouvir bastante sobre minha expectativa. Agora, pra encerrar, então, eu vou jogar uma pergunta polêmica. E que é de uma coisa que eu tava pensando hoje enquanto eu queimava a pauta com o pessoal lá no meu trabalho. Nossa, muito esquisito falar lá no meu trabalho, porque agora eu trabalho e eu fico me sentindo meio escroto, assim. Que isso? Vocês acham, pegando já esse século aí, essa década, né? Tipo, Lanterna Verde. Foda-se. Começou mal, Lanterna Verde. Porque eu tenho uma forte impressão, cara, de que se o Lanterna Verde fosse um filme da Marvel, ele seria super ok, assim, sabe? Eu não entendo por que existe. Mesmo do jeito que ele é. Assinado pela Marvel? Só que com a logo da Marvel no lugar da DC, assim. Não, peraí, mas você tá querendo falar o quê? Tipo, aquele filme que saiu... Que eu não acho um filme bom, mas eu acho que é um... É isso que você tá falando? Eu acho... É, exatamente, eu acho. Eu todo senti mundo, um tom pera, de calma. Não, é sério, assim. Eu concordo um pouco com isso que o Matheus falou. Eu acho que ele não é um filme ofensivo, mas eu acho que ele é um filme ok barra fraco, assim, sabe? Eu acho que ele é um nota 5, 6. E eu não entendo por que até hoje as pessoas consideram que seja a pior coisa do universo. Considerando aquele que... com Ryan Reynolds? Exatamente. Por que a gente tá falando disso, gente? Bora falar, sei lá, de Quarteto Fantástico. É melhor do que esse filme. Olha lá. Eita porra. Tá, então, olha só. Então, aí veja bem, não, Thiago, você... Né, esse filme você acha sim, é muito merda, mas eu acho que essa ideia que tu falou, jogou aí na mesa, que se fosse um selo Marvel, as pessoas iriam, sei lá, pelo menos repensar, ou então, sei lá, é porque assim, eu tenho pra mim que quando o filme é da Marvel, as pessoas parece que têm na cabeça que estão vendo um filme de super-herói. Não vai ter nada de muito grande, que não vai ter... Assim, vai ser um filme bacana e tal, pra você assistir de boa, se divertir e tal, sem precisar, sei lá, né, avaliar o filme como se fosse uma indicação do Oscar, né? Agora, como foi o filme da DC, foi aquela coisa também muito bizarra que é ruim pra caralho. Tipo, acabou que todo mundo tomou como... o pior filme de herói que já existiu, já pisou na face da Terra, né? Eu acho que volta o lance de ser expectativa, entendeu? De ser assim, a Marvel, ela fez muito sucesso com heróis que eram B nos quadrinhos, enquanto a DC pega Nego da Liga da Justiça e fica jogando assim. Então eu acho que é muito disso, assim, acho que não é que se o filme levasse o selo Marvel, ele seria melhor, seria considerado de um jeito diferente. Eu acho assim, que se fosse um herói B, podia ser até da própria DC, mas se fosse o herói B da DC, não um cara da Liga da Justiça, ou sei lá, o Lanterna Verde é muito conhecido. Se fosse algum cara menor, eu acho que ele seria um filme ok, entendeu? Pior que isso não acontece, porque tem o Besouro Verde da DC. que é um personagem da DC, que, assim, passou e ninguém nem lembra dele, desse filme. E ele é um personagem B. O negócio é que, realmente, assim, a Marvel, ela venceu nesse quesito. Tipo, ela, pelo menos aqui no Brasil, quem é que conhecia o Homem de Ferro? Quem é que conhecia os Vingadores antes de entrar os filmes aqui? Esse é meu, quem tipo, é que conhecia Guardiões da Galáxia, né, velho? Então, exatamente. Mas ainda assim, a galera consegue reconhecer que Thor é um filme merda, entendeu? Tá... Eu gosto de Thor. Pô, sério? Você gosta de Thor? Eu sei que ele é péssimo. Não, falando sério agora. Eu sei que ele é péssimo, mas eu acho ele um filme muito divertido de ver. Tipo, quando eu tenho que estudar pra prova, e eu não tô nem aí pra estudar pra prova. Aí eu assisto Thor, aí eu assisto Quarteto Fantástico, Demolidor com Ben Affleck. Essas merdas, sabe? Ah, Demolidor, mas... Não, mentira. Eu tenho noção que não é um filme bom, mas não é um filme que eu desgosto. O Demolidor é um bom exemplo também disso que o Matheus colocou, porque é um filme da Marvel antes de ser Marvel, né? É um personagem que era um pouquinho famosinho e que, assim, ele por não ser... não ter saído na época certa, acabou que todo mundo... Que acabou virando um meme, né, na verdade, o filme. Tipo, o filme, ele é ruim, tudo bem, só que ele, assim, não é... Péssimo. Não é péssimo, não é essa coisa toda... É um pouco o que fazem com o Nicolas Cage, né? O Demolidor. Tipo, transformaram ele em uma figura da internet que tá lá pra ser zoado. E com essa conclusão de que vai ser só mais um Smallville, encerramos aqui o nosso episódio e nossas vidas. A gente se fala aí, se Deus quiser, na próxima... Ei, perdi a oportunidade de dizer que encerramos nosso episódio e nossas vidas, assim como Superman. Vai ficar pra próxima. Se você gostou do episódio e percebeu que aqui no final a gente já tá cansado, porque a gente tá gravando às 5 horas e já são 2 da manhã, curte aí o episódio, compartilha com seus amiguinhos, suas amiguinhas, fala aí que a gente tá muito feliz que você tá ouvindo, você leitor anônimo que vai deixar de ser anônimo quando comentar o episódio, ou aí no nosso blog, ou no Facebook marcando a gente tem uma página lá que é facebook.com/ccncast, você pode marcar a gente lá no comentário, falar, ah, nossa, que episódio bosta e tal, ou você pode ir no Twitter, onde tudo é muito mais legal e muito mais feliz, e marcar a gente lá como @ccncast pra falar sobre como o episódio foi legal e que espera as futuras atrapalhadas e confusões dessa turminha do barulho. A gente vai ficando por aqui e... Ô, Matheus. Oi. Coloca o nome do podcast de crítica negativa de Batman vs Superman. Clique e entenda. Clique e entenda. É verdade. Vai ser o mais ouvido de todos. Vamos com colocar certeza. Assim, 100 erros imperdoáveis de Batman vs Superman. Vai ser... É um você bom coloca nome. Assim, o que esse Batman vs Superman fez, você não vai acreditar. Tchau, é isso, galera. Falou pra vocês, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. E eu realmente tô bem cansado, então beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. E é uma galera assim que eu acho que não entraria pra fazer Que isso? Uma galinha? Um cachorro. Um cachorro, desculpa. E aí.